O que me leva a concorrer, em primeiro lugar, à direção do Beira-Mar é, sem dúvida nenhuma, uma vontade férrea de dar continuidade ao trabalho e de melhorá-lo e de progredir o clube. E o amor que tenho pelo clube e pela cidade. E, portanto, acho que, não, que os projetos não devem ser feitos apenas de resultados desportivos. Assumimos que os resultados desportivos no que toca à equipa sénior, que é, de facto, tem visibilidade, não correram bem. Mas esta é a primeira mensagem que eu queria deixar, é que este Beira-Mar que aí vem, se correr bem, se formos eleitos, é um Beira-Mar que vai lutar para que as pessoas gostem do clube antes de gostarem do jogador A, B ou C, ou de o clube subir uma distrital ou descer de uma segunda liga para um campeonato de Portugal, ou de uma primeira para uma segunda. As pessoas têm que, em primeiro lugar, gostar do clube e depois então gostar dos resultados. Essa é uma luta. Que me vou que vou que vai constar diariamente do nosso programa eleitoral. No que toca ser uma lista de continuidade ou não, eu não sou igual ao Hugo, tenho ideias parecidas, mas obviamente que tenho que vou pôr um cunho pessoal e há ideias que são diferentes das do Hugo, ainda que na sua generalidade estivemos sempre de acordo em relação às decisões tomadas. A maior parte dos elementos mantém-se, mas há dois elementos novos, dois vice-presidentes novos, assim como um secretário na Assembleia Geral e o vice-presidente do Conselho Fiscal que entram. E mais algumas pessoas no Conselho Beira-Marense que também convidamos e que não faziam parte ainda da lista anterior. E portanto, quando perguntam se é uma lista de continuidade, é uma lista de continuidade no que toca à credibilização do clube que foi trabalhada, à reestruturação financeira que continua a dar passos, mas também é sem dúvida uma roupagem nova e queremos que aproximar, do ponto de vista social, melhorar a relação que o clube tem, com a cidade e com a região. Portanto, isso é fundamental também. Vocês temem ter que estar a explicar, pronto, a época não acabou ainda, a época sénior. Temem, os sócios sentiram muito forte, de uma forma muito forte, este prenúncio de descalabro, porque é uma época muito atípica em que se desce dois escalões, não é? Temem ter que explicar até as eleições, dar justificações, ser confrontados e ser-vos pedidas responsabilidades também por isto. Que acaba por abanar com o clube todo, não é? Com tudo que é Beira-Mar. Sim, nós não tememos que essas responsabilidades sejam pedidas e cá estaremos para assumi-las. Aliás, a primeira coisa que digo é que assumo o falhanço no futebol sénior. Ficando na Distrital ou no Campeonato de Portugal, matematicamente ainda é possível, assumimos o falhanço. Mas, e os sócios que forem votar no dia 24 de Abril e que sejam muitos e que se façam representar bem e que seja um momento também de manifestação beira-marense e que, de agregação e de uma nova catapulta para um ciclo novo que se vai trilhar, ainda que obviamente com alguma continuidade,